06, 0 mesmo, tá fumando ponto para dar no 0 pronto. Volume 06, tá livre a linha decolada 10, o vento é de 1 no 10 graus com 5 nós. Quem negar 10 no 4. 3-0, a linha decolada pistando 0 agora no 06, 0 6, 10 no 4 no altímetro. 2 amador com 17 no 4, pronto para o táxi, POB de 103, alternando Recife, autonomia de 3 horas e 2 minutos. 3 e 2, 103, Recife, tá livre o táxi à sua direita, até o ponto de espera da Charlie, ajustado 1014, chama novamente ponto para decolagem, no 7 no 4. Sim, chama no ponto de espera igual no 7 no 4. Nível 050, checada Mário, ajuste no 0 no 4. Ok, desce para o 050 no perfil da Mari, 8-9-6, chama para o táxi. 2, jogou 1-7-1-4, no ponto de espera, pronto. A linha mantém a 10, 1-7-1-4. A linha é mantém, gol. Autorizado, feedback, cancelamento, gol 8-9-6. O 6-0-6 decolou aos 1-4, chama o controle em 19-3-5, tem um voo e uma boa noite. 1935, obrigado, mano, até a próxima. 3 Salvador, boa noite, gol 1606. Boa noite, gol 1606. Ação de código transponder 5005. Suba ao nível 3x0, sai da PUCA. 1606. Confirmando o nível autorizado, nível 350. Afirmo 350, acionando 5005. Voo 606, contato, ramo 2300. 606. O vento é de 1-0-0 graus com 5 nós, tá livre a decolagem da pista 10. Livre decolagem da pista 1-0, gol 1-7-1-4, boa noite. 714, decolou ao Zuno 7, chame o controle 1935, tem um voo e uma boa noite. 1935, boa noite. Controle Salvador, voo no 714, decolado, saída Pouca, transição Aracaju, não se escuta. Voo 714, contato na decolagem, suba ao 230, saída Pouca. 230 na saída Pouca, voo no 714. Ajuste no 014, reporte no localizador. Ok, para 2000, com 1014, 4062, chamar a localizador. Contato 1896 com 117 a bordo, 3 horas de autonomia até Fortaleza. 117, 3 de autonomia em Fortaleza, tá livre táxi, Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, ajustado no 014, champou pela decolagem. 14, tem livre traxe, Zé Tchon, vai importar e pronto na ponto 0018. Zero, boa noite, Decola 10, o vento é de 110 graus com 5 nós, Gol 1896. Autorizado, Daniel, Decola 10, Gol 1896. Chame Recife, 12685, alterna 12545. 12585, 45. E passando externo, baixado travado. Ok, chamaremos externo, 4062. 1896, decolou os 24, chame o controle em 1935, bom voo e boa noite. 1935, muito obrigado, boa noite. Subal 310, sai da Puca. Da Puca, descrição nível 310, confirme. Afirmativo, o centro ligou e disse que era para restringir o 310. Afirmativo, restringir 310, boa noite, 9-6. Passou sim para baixar travado, 4062. Santiago 62, está autorizando o pouso na 10, o vento é 1110 graus com 5 nós. Ok, livre pouso na 10, 4062. 62, seu solo aos 28, livrando à direita, prossiga via Alfa e Índia até o portão 01. Alfa e Índia até o portão 01, azul 4062. Falou Salvador, poderia só confirmar para o azul 4062, é portão 2? Confirma azul, qual é a solicitação? Poderia confirmar o portão novamente, por gentileza? É o portão 01, Alfa Índia até o portão 01. Alfa Índia, portão 01, ok, obrigado.